Melhor me calar, ficar em silêncio, sentir só você. Pegar uma estrada, não pensar em nada, tentar te esquecer. Te peço desculpas, não é tua culpa te querer tanto assim. Perdão pelos meus desejos, os meus desconcertos tão doendo em mim. É que eu presinto que sentes o que sinto, mas finges. A este sentimento me fere, brincando com a minha emoção. Me diz qual será o caminho quando se transforma em paixão. Na hora do adeus, parece que Deus está entre nós. Eu sigo chorando, lambendo as feridas, a solidão dos meus lençóis. Te peço desculpas, não é tua culpa te querer tanto assim. Perdão pelos meus desejos, os meus desconcertos tão doendo em mim. É que eu presinto que sentes o que sinto, mas finge. A este sentimento me fere, brincando com a minha emoção. Me diz qual será o caminho quando se transforma em paixão. É que eu presinto que sentes o que sinto, mas finges. A este sentimento me fere, brincando com a minha emoção. Diz qual será o caminho quando se transforma em paixão.